ainda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. O agito continua a todo vapor no Coqueiro Bar. Terça-feira, o rock pulsante da banda Valium. Quarta, a vez da música sertaneja. Quinta, presença da Musical Itamaraty tocando as melhores pedradas da ilha. Sexta, no comecinho da noite, o hard rock da banda Vidya. Logo depois, um show com o cantor Gleidson. E em seguida, um super trio elétrico fazendo o seu carnaval. Sábado, a partir das 4, você começa a sacudir com o trio elétrico. E a banda Voyage fecha a noite com a explosão do Axé Music. Domingo, carnaval e mais carnaval com trio elétrico e banda Voyage. Você não vai parar. Coqueiro Bar, o melhor point da cidade na Ponta da Areia. Eu não consigo fazer não. Uma ótima tarde pra você, estamos começando aí mais um maravilhoso Linha do Tempo. Semana boa, hein? Estamos chegando ao final já. Faltam só duas semanas e a gente vai estar tocando pra você aqui, contando sobre esses 39 anos. Hoje a gente tá recebendo por aqui. Fala oi, oi, oi, oi. Como é que é? Oi, oi. Peraí, vai agora. Oi, oi, oi, oi. Aí, tá certo. Meu querido DJ Valdinei, boa tarde, Valdinei. Boa tarde, João Marcos. Que legal estar aqui. Quanta honra, né? Quem tá sendo entrevistado por você. Entrei com essa música, que é o tema, tema, né? A trilha, né, do Reggae Point. Eu tô até meio emocionado de estar recebendo você. Eu tô emocionado. Porque até agora eu tava aqui sozinho. Eu tava me emocionando, chorando, fazendo tudo aqui as coisas aqui, entendeu? Sozinho, falei, colocando, lembrando das vinhetas que o Dojinho garimpa, né? As informações, as notícias aí com a Rainara, Poliana, meu querido Pedro Sobrinho, coordenação do Evandro aí com Linha do Tempo. A gente já tá desde o dia 1º, vamos até o dia 30, né? Sempre a partir da 1 e até as 2. Mas é muito emocionante que a partir de hoje tem uma série também de programas onde a gente vai estar recebendo os nossos amigos que estão agora, né? Todos nós somos nossos amigos, mas não depoimentos, estão as pessoas que estão aqui agora com a gente, fazendo esse trabalho. A gente está levando a Mirante FM à frente hoje em dia, né? Depois desses 39 anos ainda segurando a onda. Olha, né? Que legal, e a maior identificação, né, da Mirante, uma das maiores identificações é o reggae, né, cara? A valorização do reggae dentro da capital maranhense, dentro da Jamaica brasileira, que acabou levando o nosso nome, né, para o mundo. Tu sabes disso, jamaicanos, há vários depoimentos de jamaicanos falando sobre a história de São Luís do Maranhão, e a Mirante é muito responsável por tudo isso. A gente vai conhecer, né, João Marcos, através de historinhas bem legais, depoimentos, toda essa história, todo esse envolvimento da Mirante FM com o Roots. Não, e não é todo, né, porque também não dá pra colocar tudo. É, exatamente. Tempo, mas vamos pincelar algumas coisas aí, com certeza, sim, né? Tem muita coisa bom, mesmo. Bom, esta semana o Linha do Tempo Mirante FM relembra alguns dos programas que fizeram história na nossa programação. E hoje começamos falando aí dos programas de reggae e os profissionais que deram vida a eles. E quem divide a bancada hoje aqui comigo, já falei pra você, está falando contigo, é o DJ Valdinei, que está na Mirante desde 1995. Já há 14 anos é locutor do Reggae Point. Bom, o reggae surge na Mirante FM no ano de 1984 com o Reggae Night, primeiro programa específico de reggae nas rádios de São Luís, né? O programa apresentado por Ademar Danilo e Fauzi Baidum, né? Ele foi ao ar até 1986. E somente depois começam a surgir outros programas de reggae, né? Ademar Danilo, que fez parte do time da Mirante FM, também relembrou como foi a sua participação pela rádio, né? Mas aí não passaram para mim o depoimento dele, então não tá tudo certo. Vamos levar assim. Valeu, Ademazinho. A gente não esquece, com certeza, o nome. Grande Ademar Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui. DJ, como é que você entrou aqui na Mirante FM? Conta agora. Você ia começando a contar, que eles iam roubando essa pergunta aqui. O Gleidson e o Cabalau, né? É. Cara, é uma história bem bacana, porque eu sempre fui ouvinte da Mirante. Uhum. Sempre ouvinte da Mirante. Era tipo aquele piolho de rádio. Adorava, uhum, adorava ouvir rádio. E na Mirante tinha justamente os programas conceituados, que eu não cheguei a ouvir o Reggae Night, mas sim o Reggae Point, nessa transição, nessa passagem de Fauzi com o Tony Tavares. Uhum. E não sabia que o Tony era meu primo. Não sabia. Primo legítimo, primo, né? Primo legítimo, irmão, é. A mãe de Tony é irmã do meu pai. Ah, legal, mas eu não sabia disso. Apesar de Tony já ter ido em casa algumas vezes. É. Tony trabalhava com eletrotécnica. Lembra daquelas oficinas de eletrotécnica? Ele era bom nesse negócio. É bom, né? Muito bom. Não é à toa que ele recrutou até o Antônio José, né? Pra trabalhar com ele. E foi através de uma divulgação de uma festa, de um festejo que... Na época ia acontecer em Jacarequara, povoado de Cedral. Aproveito e mando um abraço a todos do norte do Maranhão. Aí, lá em Jacarequara. Tá todo mundo curtindo a gente. Isso, meu pai, que é aniversariante de hoje. Parabéns, inclusive, papai. Inclusive, você anunciou no Reggae Pod que ia estar presente aqui no Reggae Vibe também. Tá todo mundo querendo ouvir. Pois é, obrigado, João. E então, foi através desse anúncio que eu procurei pro meu pai. Ah, é. Aí, o senhor tá ouvindo reggae? Porque papai não ouve programa de reggae. Papai, historicamente, lá em casa, não. Só meus irmãos. Então, eu achei meio estranho papai tá ouvindo... um programa de reggae. Eu perguntei, por que você agora é ouvinte de reggae? Também gosta de reggae também. Tá. Aí ele, não, eu tô ouvindo teu primo. Nessa hora eu, pô, corri, liguei pra Tony. Tu sabe, tu conheceu o Tony Tavares muito bem. Tony, fala meu primo, fala parente. Venha pra cá, venha fazer uma sequência. Aí pronto, isso foi em 95. Em 95, de lá pra cá, já são 25 anos. 25 anos isso, né? Nossa, bom, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria que você escutasse essa vinheta aqui e vê se conhece. Escuta só, vamos lá. Em julho, Maranhão Roots Reggae Festival. E aí, conhece essa vinheta? Te lembra alguma coisa? Conheço essa voz também. Cara... A vinheta saía, o povo já se alegrava. E fala um pouquinho pra mim dessa sua passagem, porque a gente vai e volta, viu? Porque deram um lance organizado aqui pra fazer, né? Meu querido Pedro Reinário, desculpem, viu? Eu não vou seguir na ordem, não. A gente tá aqui, mas vambora. É, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa sua passagem já. Depois a gente volta o tempo, a linha do tempo vai e volta conosco. Depois a gente vai contar como você assumiu os programas, tal, quando entrou definitivamente. Mas eu queria já dizer, já definitivamente, já... No, aqui na rádio já, como foi essa coisa participar junto com a gente lá no Maranhão Roots Reggae Festival? Olha, o maior festival, né? Foi o maior festival de todos os tempos aí de reggae do Brasil, o Maranhão Roots Reggae Festival. E foi um dos maiores do mundo. Pois, né? É, do mundo, e produzido pelo Sistema Mirante de Comunicação, e a Mirante FM era o carro-chefe, né? Exato. Então, foi através de Neto. Neto fez o convite, você também sempre fez parte, né? Desde a primeira edição. Um dos produtores. Isso, eu fui, tive a honra de participar da produção direta do festival. Eu falo de escolha, de atrações, na divulgação também do festival. É tipo assim, na linha de frente do festival. O cara que falava inglês, ia fazer o quê? Ele tinha que andar grudado com ele para poder conversar com os homens. Olha, eu enrolava um pouquinho, mas assim, fazer parte da produção inicialmente foi muito legal, muito gratificante. Porque o Fauzi, ele dava os nomes pra gente. Ó, tu achas que pode ser esse aqui? Eu vou dar uma lista pra vocês e vocês... Isso foi uma idealização de Neto e Fauzi. Neto e Fauzi. Uhum. Então, o Neto recebia essa lista de artistas e que possivelmente poderia ouvir a São Luís do Maranhão. Então, Neto chegava até a mim e dizia, ó, escolhe aí, tu acha que dá pra rolar? A gente fazia uma lista. Sempre... priorizando um DJ por cada edição. E a gente trouxe o U-Roy. Tu lembras que o U-Roy deu um show no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Então, foi muito massa. Então, eu entrei dentro do festival através do Neto Franco. E agora, um dos grandes destaques foi aquela nossa convivência, né? O Valdinei tem que lembrar, porque a gente estava junto. Claro. Aquela convivência maravilhosa com o Justin Hyde. Justin, né? Principalmente. Foi... Silvia Tella também. O Justin só depois veio eu conto Brasil. O detalhe da Silvia Tella na madrugada, lembra? Mas vai lá. O Justin Hyde só veio uma vez ao Brasil e foi em São Luís do Maranhão. Só com fez dois um show. Tios, inclusive. Com e dois com tios. O Michael e o Carlton. Somente em São Luís do Maranhão. Então a gente tem. A gente teve o privilégio de receber o Justin Hyde e foi trazido pelo Maranhão Roots Reggae Festival aqui pelo Sistema Mirante de Comunicação. E o único programa que entrevistou o Justin Hyde foi o Reggae Point. Com o Tony, né? Ainda com o Tony. Mas nós estávamos juntos também, né? Porque a gente recebeu, eu e você, o Marcos Vinícius, a gente recebeu o Justin Hyde, passamos uma tarde com ele. Esquecendo nosso querido Igor, né? Que foi um grande cantor. Igor também. Nossa, ali nós enrolávamos, né? O Igor que mandava. Ele que mandava bem no inglês. Ele entendia tudo, a gente ficava... Eu creio que uma das maiores lendas, porque Bob Marley era muito fã do Justin Hyde na época do ska. Então, o Justin Hyde, eu creio que foi a maior personalidade que esteve em São Luís do Maranhão desde a primeira edição. E ele, é verdade isso que soa por aí, ele é o criador, né, vamos assim dizer, um dos criadores, sei lá, dos principais fomentadores do Reggae Roots, dessa coisa do roots. Porque ele vem do ska, né? Uhum. Então o Bob Marley era fã dele. Então muitos artistas, assim como o Justin Hines, passaram por essas fases, né? Do ska, pro rocksteady, pro lee reggae, até o reggae. Uhum. Como o reggae, ele trabalhou muito, né? Muito bem. Sua música maravilhosa. Maravilhosa. Você é fã do Justin, né? Eu tô que... completamente. Todo reggae pode, eu peço pra ele tocar música pra mim. Você tem um artista que, se eu perguntasse pra você qual é o teu artista jamaicano, você citaria... Justin Hines. E Hines on Hines, né? Tem essa... Os dois nomes. Os dois nomes. Quando ele mudou de estúdio, ele passou a ser chamado Hines. Mas era Justin Hines. E aí vieram todas essas outras edições também do Maranhão Roots Reggae pra você. E sempre presente. Olha que aprendizado, né? A evolução foi muito legal, muito, né? Muito legal. 2001, 2003, 2005. Teve a prévia em 2006, 2007. Foi entre 2006 e 2007 que foi o Alpha Blonde. Que uhum. veio também. E 2012 que foi com chave de ouro que te trouxe o Bob Ente, que faleceu em março, final deste ano de março. E também... A Marcia Griffiths, né, que marcou aí o reencontro da dupla ali do rocksteady, né, Bob e Agora, outro Márcia. Momento também, o meu querido Valdinei, novo, né, garoto novo e tal, na época ainda, um pouquinho mais novo do que é, né, porque cara de menino, só né? Só cara. É impressionante, mas tem uma idade, viu, gente? Quase avô. Quase avô. Aí é o seguinte, a gente, Silvia Tella teve um problema técnico, sei lá, um problema de repertório lá no meio da madrugada, era o último show, aí ela chorando que queria fazer o show, né, e não queria, que não queria, a gente pra convencer pra fazer, foi uma loucura, né? Te lembra disso? Foi loucura. Nos bastidores. Eu dei bicotinha na época, né? Foi. Depois veio aquele baixista da Cidade Negra, acabou com tudo. Isso aconteceu também com o Pablo Moses, né? Sim. Não, só eu não beijei deixar... ele não. Não. Só foi ela só. O Pablo Moses, ó, não queria subir ao palco. É. Não queria, mas com muita conversa, ele acabou subindo, se apresentou, fez um belíssimo show. Cara. Aí mostrando o quanto da, por exemplo, é isso que eu tô querendo citar, o quanto do Valdinei, um quanto daquela intenção maravilhosa, aquele, já com toda a sua inexperiência, entre aspas, né? Mas se apresentando como grande produtor e convencendo essa galera para subir pro palco com toda Não foi tão simples assim, né? Não foi tão simples assim. Eu falo com toda a classe. Isso, que foi. Obrigado. Que manteve a paciência, manteve tudo ali. O Maranhão Roots Festival, além de valorizar os artistas, né, da Jamaica, porque eram muito cobrados, também valorizou os artistas maranhenses, porque praticamente todos eles que estavam envolvidos com reggae cantaram, além das bandas, você com sabe certeza, disso, né? O Gerude, Santa Cruz, valorizou muito os artistas, Nossa, e foram Célia três dias. Célia Sampaio, Tony Tavares, isso, lógico, todos valorizou demais. A banda lá de Ribamar, meu Deus, que era na época... A Rebel Lion? Não, a outra, meu Deus, cara, de São José de Ribamar até. Eu esqueci agora, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos fazer o seguinte, porque tanta coisa também... Não dá pra... Agora, falando de Maranhão Roots Reggae Festival, vamos colocar o depoimento do Neto, que é Neto um dos... Neto Franco. Ele e o Fauzi são idealizadores. Cara, que legal. Então vamos lá. Netão. Valeu, Neto. Vamos lá. E aí, meu irmão? Meu nome é Francisco Franco, todos me conhecem por Neto, e hoje eu vou falar rapidamente sobre uma das coisas que mais... me encantaram, a que mais me fez sentir prazer enquanto dos meus mais de 24 anos trabalhando no Sistema Mirante. E sendo diretor também, não só da TV, como também da rádio FM, que me deu esse prazer enorme. E lá nós fizemos muitos, muitos eventos. E um que eu tenho que destacar hoje é o do Maranhão Roots Reggae Festival. E esse evento é, assim, minha paixão. Nós fizemos 4 eventos, né, e o primeiro deles já tem mais de 20 anos. Poderíamos citar várias coisas, por exemplo, o início, como é que foi feito, as atrações, a importância, enfim, várias coisas. Mas vamos pegar a importância que teve um festival dentro do sistema, dentro da Rádio Mirante FM. Foi um evento que até hoje repercute. Nós tivemos atrações internacionais de renome para a galera, para a massa regueira que curte esse tipo de atração. Nós tivemos aqui ídolos de Bob Marley, só para citar um exemplo, Big Ut ou U-Roy, né? Teve essas atrações assim que enchiam os olhos dos regueiros, né? Quando a gente colocava isso, né? Essa divulgação, os regueiros falavam, não acredito que eu vou ver Márcia Griffiths, por exemplo, não acredito que o ministro na época, Gilberto Gil, vai estar aqui presente nesse evento, enfim. Olha, são tantas coisas, tantos modos para se falar de um evento tão grandioso, que teve a sua primeira edição lá em 2001, quase 20 anos, e a sua última edição lá no quarto centenário, há 8 anos. Ou seja, são tantas coisas que a gente tem para falar que a gente vai ficar devendo, muitas coisas, coisas que eu esqueci, que, enfim, que não tivemos tempo suficiente. Mas o mais importante é que esse valor agregado que nós, ou esse legado que nós deixamos para, não só para a FM, mas também para o estado todo, né, São Luís, e principalmente para o Maranhão, né? Isso eu tenho orgulho de ter feito e realizado e ter idealizado junto com o meu amigo Fausto Baidum. Grande abraço, Baidum. Valeu, meu querido Neto, muito obrigado por esse depoimento maravilhoso, legal, Neto. Aí, muito bom, que né? Legal, Leandro? Que legal. Porque... E é legal que você não viu nada do programa hoje, você vai curtir tudo aqui agora, a emoção pois maior. Pois é, muito massa ouvir Neto falar. E antigamente, logo no início, João Marcos, nós escolhíamos, passou um tempo que os artistas já procuravam a produção do festival para se apresentarem aqui, alguns deles até gratuitamente, só como forma de espelho, né? O festival seria de espelho. E teve alguns também artistas que deram um pouquinho de trabalho, né? Também. Que sabe, Max Rommel, né? O Albert Griffiths também. Foi um trabalho todo. Receberam, não vieram, né? Na época a gente teve uma mudança muito rápida nessa programação. O Brendal, você sabe disso, o Brendal tava com cachê 50% pago e não veio a São Luís do Maranhão, né? Tinha aquela coisa mesmo do sossego mesmo, né? Pois é, assim, alguns ficavam desconfiados de ver o Brasil, sei lá, por um motivo ou outro. Não sei bem explicar por quê. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma vinheta, mas antes de tocar a música que a gente vai tocar, lembrando, né, é o tema do Maranhão Roots Reggae Festival. Eu vou colocar bem aqui assim, foi aqui, Maranhão Roots Reggae Festival. Vem aí, Maranhão Roots Reggae Festival. Are we a warrior?

13 horas e 28 minutos. Antigamente, a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje, a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Dia 13 de maio, sexta-feira, a Mirante FM leva você e mais três amigos pra curtir de camarote. Uma super noite com o melhor do Reggae Roots. E ainda ganha uma garrafa de whisky. Sexta Top Roots, na Top 3 SLZ, Turu. DJs Júnior Black e Paulo Henrique Magnata, além do melhor do vinil com a equipe Disco Music. E no palco, Banda Casa Mata, agitando a galera, eu mesmo, João Marcos. Pra ganhar é só acessar mirantefm.com e se cadastrar. Sexta Top Roots, dia 13 de maio na Top 3 SLZ Turu. Mirante FM, muito melhor. Sexta-feira tem Bumba Bee. Informação e música sem fronteiras, como o dancehall de Luciano. A mensagem do Israel Vibration. E outras bagaças do planeta Terra. Bumba Beat, comigo mesmo, Otávio Rodrigues, sexta das 10 à meia-noite, via satélite na Mirante FM. Oferecimento Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Toda sua Mirante FM. If it is fire, you want. Aí vamos lembrar muita coisa, loucura, né, DJ Valdinei? DJ, você fica viajando, né? Eu viajo. Porque você aqui tá concentrado, como você tá conduzindo o programa aqui, você tá concentrado e tal, não sei o que lá. Eu tô emocionado aqui, sabe? Meu querido, é o seguinte, deixa eu falar pra você, olha só, pra você que não sabe aí também, nesses 39 anos, a gente teve muita força no reggae mesmo. E em 2001, entra no ar o outro programa de reggae, o Bumba Beat, né, que ia ao ar um dia na semana, também com a operação do DJ Valdinei, que nós vamos falar sobre isso já já. O Bumba Beat tocava vertentes do reggae, música africana, jamaicana, caribenha, ska, rocksteady, lovers e até Bumba Boy, tocava tudo lá. Quem fazia locução e produção do Bumba Beat era o Otávio Rodrigues, né, Dr. Reggae, né, que também falou um pouco sobre o Bumba Beat e sua passagem profissional aqui pelo time da Mirante FM. Ele vai falar já já com a gente, mas antes, a pessoa que conduziu no começo tudo isso, né, DJ? Eu entrei, eu me firmei em 2001. Foi ali naquele Evandro Costa, foi, Evandro Costa. Ou você já é do nosso time agora. Não, e aí, bom, você vai fazer parte agora. Eu falei, não, Evandro, não quero. Não, tu vai trabalhar na madrugada. Não quero, quero ficar só no reggae mesmo. Eu falei, rapaz, tu precisa trabalhar também. Evandro Costa assinou minha carteira em 2001. É porque eu prestava serviço. Porque no reggae você ainda não ganhava esse troco. Não, só com as viagens, com o Tony. Também eram alguns contratos. Fazia produção. Produção e tal. E Evandro, não, vamos assinar a carteira. Vamos assinar a tua carteira. Não, Evandro, não quero. E quando eu entrei, foi minha missão colocar o Bumba Beat no ar. Incrível. Foi essa a missão? Foi a missão. Missão de colocar o Bumba Beat e trabalhar na madrugada. E como foi isso? Trabalhar também com o Otávio, né? Cara, o Otávio. A gente teve o contato. Você vai ficar responsável por isso aqui, tá bom? Todo material gravado, era gravado. Eu recebi esse material do Evandro. Uhum. Então era muito massa, porque é uma riqueza, né? O programa Bumba Beat é uma riqueza de, sabe, de divertentes da música africana. E você sempre muita teve coisa. Isso, né? DJ, você sempre teve essa coisa de pesquisar, de ir a fundo, né? Pô, eu vejo aqui, olha, gente, para quem não sabe, inspirações, o né, inglês João? Dele é até maior, além do estudo dele, ele também tem a preocupação de estar aqui, entrar no Google para ver como é que é a pronúncia, essa coisa toda. Isso é simples, muito importante. Eu acho que a gente tem que estar se reciclando o tempo todo, né, João? Uhum. Eu aprendi isso aqui, dentro da Mirante, com toda a equipe. Com o Otávio, com o Fauzi, com o Tony também, foi justamente essa questão de estar se reciclando sempre. Sempre ouvir. Eu ouvi muito o Bumba Beat, ouvi muito o Fauzi. Isso foi, assim, são inspirações minhas aqui dentro da Mirante FM para eu seguir a carreira como DJ. Enriquecedor. Que bom, entendeu? Que bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos curtir agora um depoimento do nosso querido Otávio Rodrigues, o Dr. Reggae. É. Né? Ele mandou aqui pra gente. E você que tá pelo aplicativo, você tá curtindo aí a gente, tá vendo, ó, eu e o Valdinei tentando um tchau pra você aí, isso. E a gente também tá colocando os nossos depoimentos aqui, tudo, lógico, pelo nosso aplicativo ao vivo. Mas depois, no final da tarde, já tá disponível aí pra galera no YouTube, no nosso canal Mirante FM, e também um podcast em todas as plataformas, né? A gente tá lá. E, meu querido, você também vai pegar o material de hoje e vai colocar no podcast do Reggae, né? Sim, vai estar disponível em breve em todas as plataformas de streaming, né? Da gente que a gente tem, como SoundCloud, Spotify, o iTunes, o Deezer, tudo isso. E olha, todo o conteúdo já tá lá. A galera já pode conferir. Certo. Que legal. Então vamos curtir aí. Grande Otávio Rodrigues, Dr. Reggae. Bom, começa que eu sou louco pro rádio. Desde moleque, o radinho de pilha embaixo do travesseiro, e é basicamente o que eu faço até hoje. E minha primeira viagem a São Luís, em 1988, foi por conta de música, foi por conta de reggae. Eu fui a convite de Ademar Danilo participar do histórico seminário do reggae. E fiquei lá em reportagem para a revista Clipe, levantando a história desse fenômeno, dessa cena. E lembro de estar no estúdio do Fauzi Baitum, DJs, radioleiros e fãs, uma energia. Eu falei, cara, isso aqui é a Jamaica brasileira. Um ano depois, em 89, eu estava já participando desse programa do Fauzi, do Rádio Reggae, mandando daqui de São Paulo uns programetes, que era o Dr. Reggae. Mandava três pedradas, uns toques e tal. Outra alegria e outro marco também. Na minha trajetória, que tem tudo a ver com a emissora, como eu estou tentando dizer. Eu voltaria em 94 para apresentar o Rádio Reggae durante um brevíssimo período, não mais do que um mês. E depois, entre 96 e 98, aí sim, eu acho que fiz um programa que me trouxe, me traz muita alegria, muito mergulho, que é o Bumba Beat. Às 21h30, toda sexta, na boca do final de semana, aquela energia. E, enfim, a Mirante faz parte dessa história, da minha história, da história de vocês, da história de tanta gente. Para mim é um orgulho, uma honra mesmo fazer parte da família Mirante. E eu perco a conta das amizades, amigos, amigas, a qualidade, a variedade, a qualidade dessas amizades que eu pude fazer aí, que mantenho até hoje. É isso aí, galera. Um abraço, valeu! Valeu, meu querido Otávio Rodrigues, muito obrigado. Palmas, merece. Você falou, inclusive, que ele foi o primeiro a trazer Joe Higgs. Não, ele trouxe Joe Higgs. Trouxe, né? A São Luís do Maranhão, isso foi logo no início de 90. Aqui ao lado, né, João? No Equator. Não, foi meados de 90, né? Meados de 90. Alô, amigos. Opa, peraí, o depoimento de. Quase que entra o depoimento de Fauzi aqui agora. Mas peraí. Valdinei, e você estava lá também presente nessa. Eu estava de longe. Tava de longe? É, meus parentes moram aqui no São Francisco. Então de longe eu vi o Joe Higgs chegar. O Tony Tavares não conseguiu me colocar próximo ao Joe Higgs, porque teve uma confusãozinha antes, então acabou que o Joe Higgs entrou meio chateado. Agora, viu, querido amigo Valdinei, tem um rapaz aqui que chama-se Dojinho, que ele tá garimpando cada coisa, cada entrevista, cada vinheta, cada programa que você tá ouvindo, né, no Linha do Tempo. Isso tudo é culpa do Dojinho. Ele pegou a toca-fita de rolo, 24 horas por dia fazendo aquele toca-fita de rolo. O arquivo dele é muito bom, muito e ele tá digitalizando. E tem uma entrevista que teve aqui, que foi mandada pra gente, com Cazuza e Ezequiel Neves, né, do Barão Vermelho, né, os dois Barão Vermelho, falando sobre reggae, cara. Essa tu não conhece, não? Não, não conheço. Então eles vão pedir uma música e em seguida vai tocar a música que eles pediram, tá bom? Vamos nessa, então. Vamos curtir, então. Cazuza e Ezequiel Neves, os caras do Barão Vermelho, falando aqui na Mirante FM. Sente o clima. Bom, você sabe que a Ilha de São Luís é considerada a capital brasileira do reggae. Você sabe disso, né? Claro que sim. Então, nos 8 anos da Mirante FM, a gente confere, então, em homenagem aos 8 anos da Mirante FM, aqui em São Luís, a capital do reggae, a gente confere um papo do Ezequiel Neves com o Cazuza. E rolando depois para você, Peter Tosh e um dos papas do reggae. Já sabe quem é, né? Bob Marley. É o reggae. Música negra. Música negra da gema África Total. Del Caribe. Del Caribe também. E aconteceu com o reggae uma coisa muito engraçada. Para vocês lembrarem bem, Paul McCartney, o primeiro reggae foi o Obladi Obladá, que a gente ouviu, que é um reggae primitivo, mas tem raiz do reggae. E foi uma coisa dos branquelos ingleses, dos músicos jovens ingleses, de pagar por terem colonizado um povo como o jamaicano, que era colônia inglesa. Colonizar não é bem a palavra, né? É escravizar. Escravizar. Escravizar mesmo. E acontece que o seguinte, a única compensação que eles podiam ter é dizer que a música jamaicana era riquíssima. E sempre foi rica. E sempre foi rica e sempre foi tão importante. Eu acho que a riqueza dela é sempre igual. Um reggae é igual ao outro. É, mas isso, essa monotonia, esse tipo de sonambulismo, depende da caia. Ou é você cair ou não cair na caia. Música de mantra, você pega um mantra, bota num ritmo, é feito blues, é feito samba. Justo. Feito forró. É feito um rio correndo, feito a vida. É. Mantra mesmo. Então vamos começar com quem? Com Bob Marley, o rei dos... Né? É, o rei dos caiados. E depois Peter Tosh, que eles começaram juntos. Primeiro, vamos ouvir de Bob Marley, Caia, que é a hóstia do Rastafari, que é a caia, que é uma folha que todo mundo é uma coisa, mas ótima. É proibida. Uma coisinha muito... Não, mas daqui a pouco não vai estar. Na Espanha já não está. Justo. Agora, põe assim. Isso é Tosh, vem depois, com Don't Look Back, que tem um backing vocals. Mick Jagger. Veja bem, veja bem, bem, bem. Veja bem, meus... Ah, já estamos no ar. Estamos no ar. Veja bem, vamos tirar aqui nossas dúvidas em inglês. Vamos dar hoje mais um exemplo, todo ele assim sonoro e congelado a zero graus, da importância do inglês. Por exemplo, quando um homem se sente tentado, atraído, seduzido, em português ele faz... No inglês ele faria... Certo? E agora vamos tirar dúvidas. Mestre Ciliano, fale-me para mim que o seu paraibano o significamento corretivo da palavra building. Veja bem, a pronúncia correta é building. A pronúncia correta é building. Esta palavra, caro Paraíba, significa presença de goteira. Por exemplo, quando estamos no local onde existe goteira, logo se pode escutá-la assim... Build? E opinião, presidente? Como é que é? Opinião. É opinião. É opinião. Veja bem, opinião

Bom, e essa aí, você lembrava dessa não, vinheta? Não lembrava. Não, admiração, não lembrava. Né? Não lembrava. Que legal. Nunca tinha ouvido na minha vida uma vinheta. Que vai lá, que ele carimba essas coisas, não sei de onde. Nunca tinha ouvido uma vinheta com o Fauzi e Tony Tavares. Nunca. Tem essa. Essa é a única, talvez. Porque eu ouvi Fauzi e depois ouvi o Tony na transição. Pois é, mas antes da gente continuar aqui esse bate-papo com o meu querido DJ Valdinei, tenho que lembrar você que a Saga Kia convida você a conhecer o melhor design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage, né, o futuro carro do Valdinei, com entrada facilitada e parcelas reduzidas apenas de R$ 1.398. Troca com troco, supervalorização do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati, você pode ligar para o número 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Você já sabe dirigir, Valdinei? É. Ainda não, né? Não sabe. Então tira a tua carteira que é para poder dirigir um Saga Kia. Vou dar um pulo lá. É. Tem que dar um pulo lá. Meu querido, agora vamos falar uma coisa interessante. Antes de você continuar falando, tem um depoimento muito especial. Primeiro aqui, um depoimento maravilhoso do nosso querido parceiro poderoso, o grande Fauzi Baidum, que nós falamos de Maranhão Roots Reggae, falamos de Fauzi Baidum. Nós falamos de Reggae Night, falamos de Fauzi Baidum. Falamos de Reggae Point, falamos de Fauzi Baidum. Então vamos ouvi-lo agora falando, né? Não, vamos lá então. Vai, depoimento do meu querido Fauzi Baidum. E aí, magnata? Alô, amigos. Aqui Fauzi Baidum, da banda Tribo de Jah. Falando especialmente aqui da minha jornada na Mirante, né? É muito gratificante, muito prazeroso para mim lembrar só coisas boas, momentos maravilhosos vividos aí na Mirante. Um momento muito especial da minha vida, falo isso assim com muita sinceridade realmente. Lembranças maravilhosas, um momento muito auspicioso da minha vida, né? Em 85 eu comecei com o Ademar Danilo o programa Reggae Night. A gente fez o programa durante um ano mais ou menos, um ano e meio, não me lembro. Então, isso foi em 85. Depois eu me ausentei da Mirante, acho que passei um ano e meio, 2 anos fora. E voltei para fazer 2 programas diários de reggae, que era o Reggae Ponte, pela FM, e o Rádio Reggae na AM, todo dia. E aos sábados, esse programa entrava em cadeia, AM e FM. E era a maior audiência do rádio maranhense. Eu tenho vários depoimentos na época, né, de pesquisa, de BOP, essas coisas, que apontava o programa com a maior audiência do rádio aqui. Não tinha para ninguém. Não tinha programa policial, programa jornalístico, esportivo. A maior audiência do rádio era o Reggae Point em cadeia com o Rádio Reggae. Então foi um momento maravilhoso da minha vida. A Mirante era uma casa para mim. Eu morava ali pertinho, estava na Mirante direto. Me sentia em casa realmente. E eu não posso deixar de agradecer o meu patrão na época, um patrão maravilhoso, só me ajudou muito, porque era numa época que eu estava, né, eu tinha largado um grande emprego para viver de rádio e comecei com muita dificuldade, mas foi, as coisas foram se assentando através do programa, passei a ser dono de radiola, sempre utilizando o rádio como o elemento de projeção, né, para fazer eventos, para fazer, para divulgar a radiola. E tinha uma liberdade muito grande, tinha um apoio, um suporte muito grande. E o patrão maravilhoso, Fernando Sarney, não posso deixar de agradecer, porque realmente me ajudou muito. Assim, Mirante só me traz boas lembranças, uma gratidão enorme. Um momento maravilhoso, auspicioso da minha vida. Só posso falar disso com muito amor, com muita gratidão, com muito carinho. Até hoje, quando eu vou na Mirante, reencontro aí os amigos de longa data, sinto aquela coisa gostosa, é uma família, né? Eu tenho esse sentimento assim de... Tinha muitos amigos da Mirante, gostava de todo mundo, e das mais diferentes pessoas, das mais diferentes funções. Então, assim, tenho uma gratidão, uma recordação maravilhosa. Mirante no coração, Yamã. Estamos apresentando Reggae Night. Oferecimento Estral, Escavações e Transportes Limitada. Mais uma produção Mirante FM. Bom, e aí, meu querido DJ Valdinei, você viu essa vinhetinha aí, né? Tem Reggae Night. Você nasceu em que ano? Em 78. 78. Ah, então você era bebezinha, uma criança em 82, 83, 81. Ele falou de 84, 85, né? É, por aí. Pois é. Agora fala pra mim. Bom, a gente tá falando aqui de Dirceu Valdinei, que passou por toda essa estrada, e que tá na estrada agora, lógico, continua na estrada, mas também, lógico, ouviu tudo isso antes, aí concretizou um sonho, que era trabalhar com reggae, né? Você também faz muitas festas, né, Didi? Você faz, sempre muitos. Produz muitas coisas, né? Eu sigo essa como trilha, né, com o Di Fauzi. Ele nem falou de banda, ele falou da história dele no rádio. Interessante radiola, isso, né? Exato. De radiola, de largar, né? De largar um sonho pra ir atrás de outro. Radiola, rádio. Pô, é bem parecido também a minha trajetória. Largar, assim, várias oportunidades, né? Pra ficar dentro do rádio. Como foi isso? Muito gratificante, né? Porque você ser ouvinte de um programa e depois você passar a apresentá-lo... E ser um sucesso. E é levar, também. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você ouviu o Fauzi falar. O programa, na época, em cadeia com a M, assim, tomava conta. Não tinha programa policial, não tinha nenhum programa para bater no Reg Point. Ele falou isso claramente. Então, você seguir isso, você manter isso, não é tão simples assim. E é muito legal, porque não deu ainda, não mandou o depoimento ainda, Sérgio Fernandes, nosso companheiro também, ex-companheiro daqui da Mirante, né, que hoje faz TV e tudo mais. Ele estava lembrando que eu e ele, a gente ficava às vezes ali olhando o pôr do sol, né, aquele pôr do sol maravilhoso, que a rádio era bem ali na parte alta daqui do prédio, né, agora ainda é, lógico, mas era do outro lado. A gente olhava tal e pintou, rapaz, como é que a gente vai colocar o nome disso? Aí o Santana faz, Reggae Point, então, Reggae Point. A ideia, a ideia do nome Reggae Point é João Marcos era o coordenador, em 91, não tá, a gente não vai dizer isso, não tá aqui, mas a gente tem que dizer, você. Agora, inclusive, nós... Tem que furar isso aqui. O nosso, realmente... Vamos furar porque foi o João Marcos que deu o nome ao programa Reggae Point, na época era o coordenador. Tá louco, aí tinha o DJs que vinha, porque o Fausto já começou a viajar também nessa época. Aí já parte pra banda. O Black fez parte. Marcos Vinícius também apresentaram aqui. Exato. E a gente fazia, ficava, né? Era uma viagem para todos nós. Toda a rádio parava para poder curtir o Reggae Point, que inclusive a princípio seria só semanal, né? Só semanal. Mas numa viagem do patrão, né? Que passou um tempo fora, quando voltou já estava diário. Houve uma necessidade. Com patrocínio, por isso segurou. Mas é legal, porque a gente segue. É um legado muito grande. Olha, apresentar um programa onde Fauzi apresentou, que outros ícones passaram por aqui. A exemplo também de Tony Tavares, que teve uma importância significante. Totalmente. Além de ser parente, né, amigo nosso, né, que Deus o tenha, é uma responsabilidade imensa, imensa. Não é tão simples assim. Né? E meu querido e maravilhoso Valdinei, me responda uma coisa. Hoje você trabalha o Roots Reggae, seja ele da antiga, seja ele novo, tem que ser Roots Reggae. A minha linha é Roots. Né? Mas o programa ele teve várias vertentes passando também, né? Teve o eletrônico que rolou. Na época de Tony teve, que foi nessa transição também, eu chamo transição, que é de 99, 2000, 2001, entrou o eletrônico. Exato, eletrônico, mas aí depois quando você assumiu, você tirou esse eletrônico, não, como é que foi feita essa... Foi uma sugestão de Evandro, porque eu estava acompanhando a atual realidade do reggae em São Luís, das radiolas, mas foi uma orientação de Evandro, faz o que tu gosta de fazer, assume o que tu gosta de fazer mesmo dentro do rádio. Então eu me desliguei, já que o programa não era patrocinado por radiola. Então eu segui com o Roots, e graças a Deus... Na verdade, eu segui uma coisa que já tinha sido feita outrora, né? Logo no início, né? Com o Ademar, com o Fauzi. Eu segui isso, então eu voltei. Então, peraí, eu posso tocar música moderna? Posso. Então por que não buscar Soja? Por exemplo, pra quem não sabe, a banda Soja foi lançada no Reggae Point, presente do Fauzi. A banda nem tinha explodido internacionalmente. Ele me deu um CD promo pra tocar, como Gandhi Aplante. Então eu fui pra essa linha, mais leve, mais suave. E você também, lembrou bem agora, você também é conhecido por lançar muita coisa boa, muita coisa nova, boa, principalmente em Roots. Dread Marai. Dread Marai foi lançado aqui no Reggae Point, né? Assim como outros artistas. Como eu te falei, o Soja foi lançado Soja, aqui. Dread Marai. Gandhi Aplante. Grande aplauso, Dean Fraser, que é o BG tradicional. Quer dizer, os grandes sucessos da atualidade você lançou aqui. Olha, assim, o programa, o Reggae Point, a Mirante, é responsável por lançamentos, assim, impressionantes, maravilhosos, que até renderam shows aqui em São Luís, né? Já, o Dread Marai veio 3 vezes aqui em São Luís do Maranhão, né? Tá certo, agora vamos fazer o seguinte, vamos atender o pedido aí do nosso querido Fauzi Baidoni, tem um pedido pra fazer musical. Né? A gente tem que atender, afinal, Magnata, claro. Né? Grande Magnata. Você tem uma música que tem maior identidade de Fauzi, essa aqui. Agora eu me lembro de uma chamada que o Dojinho acho que não encontrou essa daí, não. Mas... nesse domingo, na Ponta da Areia, ali na Toque de Amor, tem uma tremenda caranguejada. A galera fazia muita caranguejada, né? Caranguejar, sorteio de um galeto, uma caixa de cerveja. Legal, vamos ver o que o Magnata quer ouvir. Vamos lá, vamos sentir. E aí, Magnata, o que você quer curtir? Vamos nessa. Alô, amigos do Mirante, alô, João Marcos. Quero fazer um pedido especial aí para lembrar os bons tempos de Mirante. Chapeville, a música que era característica, a abertura do meu programa Reggae Point, quando eu fazia. Do grupo The Reggae Philharmonic Orchestra. E uma outra, pode ser uma canção da tribo, vocês podem lembrar, a tribo de Jah, Vem Pra Vibe, lançamento recente, Homem da Babilônia, né, que a gente acabou de lançar agora. Se possível, eu agradeço com muito carinho. E amar. Valeu, meu querido Fauzi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Realmente, Fauzi, uma salva de palmas, né? Cara, é uma Homem da Babilônia é uma parceria com o Kenyatta, né? Que esteve no bloco da tribo. Maravilhoso. Trabalho muito bom. Mas infelizmente não vai dar tempo de atender. Deixa pro Reggae Point. Deixa pro Reggae Point? Deixa pro Reggae Point. Alguma coisa tem que sobrar hoje pro Reggae Point. Olha, Valdinei volta hoje à noite, eu queria dizer pra vocês, viu? Não, deixa pro Reggae Point. Então tá certo. Falou, vamos tocar então. The Reggae Philharmonic Orchestra, Chapeville. Eita, meu filho, lá vem marmota. É o seu Calunga. E o seu Calunga dá de cara com um cabo e um soldado eleitoral. O seu Calunga, já sabe usar chapa pra votar? Não, meu filho, eu só uso chapa pra morder, caba besta. Mirante. Essa aí também foi tema, né, meu querido, hein? Nossa senhora. Linda, linda demais. A Macumba é maravilhosa, eu coloco toda vez pra galera dançar. Pra dançar, agarradinho. Agarradinho, falar nisso, vai voltar em breve, agarradinho? Volta em breve, se Deus quiser. Aí chegamos aos dias de hoje com meu querido... não, DJ Valdinei, não, os dias de hoje ainda não. Os dias de hoje é pra despedir. Chegamos à época de Tony Tavares, né? Aí o Tony Tavares, bom, seu primo e tudo mais, mas aqui eram dois parceiros profissionais. Como foi para você trabalhar com essa figura que deixou uma marca muito forte? E eu me emociono até em falar, porque foi um grande amigo que eu tive e eu acredito ter sido um grande amigo para ele. Primeiramente, eu já era fã de Tony, uhum, né, sem saber que nós éramos parentes. E então, ele queria me levar para Guimarães e eu fui depois. Você foi primeiro que eu. Eu fui primeiro que tu, tá vendo? Foi primeiro que eu para Guimarães. Então, foi enriquecedor, porque eu acompanhei toda a trajetória de Tony como locutor e como cantor. Uhum. Então, eu passei a substituí-lo, assim... Assim como o Tony Tavares substituiu o Fauzi quando a Tribo de Jah ganhou o mundo, né? Eu também estava substituindo o Tony quando começou a ganhar o Brasil, porque ele começou a viajar e eu passei a substituí-lo. E não só como DJ, né? Um grande músico também, músico, um grande compositor. Ele fazia música no balde pra galera. Pois é, dançarino, gravou pra muita gente, pra várias cidades. Ele sempre gostou de misturar um pouco o reggae. Eu até brincava com ele, que eu chamava porque ele é altão, né? Todo magrão e tal. Aí eu me lembro e falei, rapaz, tu parece latino no reggae. O latino dança pra caramba, ele também dançava demais. Oi, dançava muito, ele dançava muito. Dançava muito. Igual você, né? Dança bem. Eu que não aprendi isso. Dançar, eu não aprendi. Tá certo. Pô, mas enriquecedor. Trabalhar com o Tony foi maravilhoso. Eu digo que Tony foi, além de um professor, de um primo, foi um grande instrutor, um pai pra mim, entendeu? Ele esteve sempre comigo. Ele, na verdade, ele nem queria que eu tivesse na profissão como DJ. Ele queria que eu seguisse outro rumo. Assim como ele sempre falou isso pra família da gente. Segue outro rumo, mas a gente porque sempre... Porque a batalha é muito grande, não é dura, simples, mano. Não é simples. Mas quando você já nasce... Eu cresci no reggae, né, João? Eu cresci no reggae. Luzico era casado com minha prima, tu sabes disso, uhum, né? Uhum. Então, tive tio que era proprietário de radiola. Então, a minha ligação com o reggae é muito grande. E com essa época, depois desse aprendizado com o Tony, você também ganhou um respeito muito grande, né? Você conquistou, porque o mundo do reggae aqui em São Luís, o pessoal não sabe, só ouve, né, tocando a radiola, isso, aquilo, outro, artistas, mas não sabe o quão é difícil não é você conquistar um espaço ali e ser respeitado. A Mirante me deu as ferramentas. A Mirante FM me deu as ferramentas para que eu enriquecesse meu trabalho. Eu soube agarrar uma por uma, porque não é fácil assim. Você mesmo, quando me viu apresentando, tu disseste para mim, estuda, cara, lê muito para você buscar. Então, eu carrego isso comigo, entendeu? Esses toques especiais, seu, do Pedrinho, de todos aqui, do Gleidson, do próprio Magão, que falava, do Evandro, de toda a equipe da Mirante, que eu trabalho aqui há 25 anos, eu sempre passei a me inspirar nas grandes pessoas, como o Rubinho, que tem uma história muito grande também, uhum, né? Foi um grande motivador também de Antônio José, tu sabe disso, na época do Quilombo. Sim, lógico. Então, tudo que eu aprendi foi aqui dentro. Legal, Valdinei, mas antes de você ir embora, antes da gente se despedir, você fazer o seu pedido musical que você merece, lógico, pelo menos obrigado. Isso, obrigado. Né? A gente vai curtir o Magrão. Magrão, ele foi fazer um show em Monção e a gente tem esse clipe aí dessa música. Sabe fazer? Prudô? Faz aí. Como é que é? Eu não sei fazer. Me lembro. Prudô! Prudô! Prudô! Prudô! Prudô! Não tem esse negócio. Esse oi oi, João Marcos, é uma homenagem a Magrão, porque o dele era mais prolongado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Magrão fazia assim, né? Então, após a morte de Tony, eu adotei o oi, oi. Oi, oi, né? Então, Prudô, Magrão, Tony Tavares, agora pra você, aqui no Linha do Tempo. Eita, feliz aí, levou. Yeah. É, realmente é muito emocionante. A gente vai indo aí, né? Maravilha, caçava de palmas. Pô, saudade de Tony. Tony Tavares, representação forte na Mirante FM no reggae. Né? Depois de todos esses nomes que a gente falou aqui, como Fausto Baidum, Ademar Danilo, Júnior Black, Nat Knightson, Marco Vinícius, enfim. Uma vez ele me disse, olha, eu carreguei o programa quando eu assumi no lugar de Fausto, que teve que viajar, então assuma também com responsabilidade. Foi uma das últimas palavras que ele falou pra mim. Não era... Que é complicado. Complicado. Era complicado. X-Alone é uma maravilhosa música dele, né? Supanada. Agora, meu querido Valdinei, o tempo passou rápido demais. A gente já tá aqui já invadindo o horário. Isso. Da minha querida Hello Batalha, que daqui a pouquinho tá com Hello. Mas eu quero, do fundo do meu coração, em nome de toda a produção do programa, né? Que você também faz parte dessa produção. Obrigado. Tá ajudando demais. Porque todos aqui, gente, eu quero saber, a gente fala quando é produção coletiva, porque todos estão ajudando com informações, com lembranças, com tudo. Agora, lógico, o caminho, a direção, o Dojinho fazendo aí, resgatando esses áudios, essas coisas engraçadas, essas vinhetas. Aí a gente vai garimpar, conseguimos encontrar esse vídeo. Aí tem a Rainara, a Paloma, o Pedro Sobrinho fazendo a parte jornalística do programa, a produção também aqui conversando. Você com a gente. Você na apresentação. Estamos aí na apresentação. Mandando bem. Que isso. Mandando bem, sim. E, meu querido, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado. E a partir de hoje, amanhã, nós teremos Pedro Sobrinho. Amanhã Pedrinho aqui. Pedro Sobrinho. Teremos também depoimentos de uma entrevista com Augusto Pellegrini, do Mirante Jazz. Foi um programa premiado internacionalmente. Vamos ver as lendas agora. Agora, Pedrinho. Se perde a lenda, né? Lenda viva. Aí Paulinho Pellegrini também, que fez muitos anos aqui os Beatles, Beatlemania, né? Uhum. Fez aqui pra arrebentar. E pra falar de tudo isso também, nosso querido Pedro Sobrinho, falar de programação, falar da sua história, que ele chega já... Ele tá cortando cabelo careca, por isso que ele não tá de cabelo branco, viu? Recém-chegado de Perimirim. Perimirim, né? Arrebentando geral. Meu querido, Valdinei, muito obrigado. Bom, obrigado. Do coração. E olha, gente, que eu fiz uma arrancar esse cara, de casa pra vir pra cá. Sabe que eu fiz uma resistência, porque eu não gosto da entrevista. Ah, eu não gosto da entrevista, mas me senti muito bem aqui. Eu fiz uma resistência mesmo, porque eu, sei lá, eu sou convidado pra tantos lugares pra falar sobre reggae e tal, mas não, eu sou muito resguardado. Eu gosto de falar, comandar o programa, mas ser entrevistado eu sou muito ruim. É porque não espero que venha, não sei, vai perguntar pra mim. Eu me senti muito à vontade, João Marcos. Obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista. Obrigado mesmo, meu parceiro. Obrigado. Obrigado por reviver tanta coisa boa aqui. Curta um Reggae Point daqui a pouquinho, às 8, das 7 da noite, isso, né, de segunda a sexta, e tem no domingo 8 da manhã, e o Reggae Vibe também, que é um outro programa que todo você sábado. Trabalha mais traz mais um pouco do atual, né? Do atual, então, né? Isso. Reggae Vibe todo sábado, 8 da noite. Todo sábado, 8 às 10, isso. Tá legal. Valdinei, então pede a próxima música, agora anuncia a próxima música, vai. Olha, a próxima música, João, é de um cara que fez um show em 2001, você apresentou o show dele, o Will Roy. A gente resolveu trazer um DJ em cada edição, né, do Maranhão Roots Festival. E o Roy foi aquele cara que cantou, a galera pediu bis, ele não tava entendendo. Eu creio que foi o único artista que conseguiu, assim, levantar de forma geral, porque Nat Rebel é uma música muito conhecida em São Luís. Foi uma grande aposta de Fausto, que tava na época, eu acho que chegou até a cantar com ele, com o Roy em alguns shows aí pelo mundo. Mas uma lenda, o primeiro DJ da história, na verdade, e é o pai do rap, então... Nat Rebel com o Will Roy pra fechar. Beleza, aí eu vou indo nessa, volto amanhã a partir da 1 da tarde aqui. Ali, ó, da 1 da manhã não, daqui a pouco no Trilha Sonora, também esqueço. Trilha Sonora, 10 da noite, vamos lá então. Um ouvinte das outras rádios. Freio do carro do ouvinte da Mirante. Sentiu a diferença? Mirante! Hot Station. Ambulância do ouvinte das outras rádios. Instead of bussing and partying, why not just get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. Can hear what I say, let there be love. See the moon. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, I'm not working. Music, I come on over, rock it with me now. Come rock it on over, baby. Step it on over. I'm a rebel. Say rebel in the morning, a rebel in the evening. Come on over and rock it on round it. I'm a Jasharah. It's best not a sound or jump to rock it on. So make it an adventure here, dear, and everywhere you can hear me when I say so. Roddy Murray down there. Yeah, so you're gonna rock it on. Que maravilha, realmente levantou demais. Mas não posso sair sem dar um recado pra você. Se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suíte simples, luxo presidencial Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. E as promoções são muitas. Vamos algumas aí. Super café da manhã de 6 às 10, almoço executivo em inclusive com escolha do cardápio, de meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Lebaron, Adventure, Avenida General Arthur Carvalho Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. O WhatsApp é o 981278449. Ou ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, hein? Valeu! Já já tem Elô Batalha e o Hello, tchau! Neste instante, a Mirante FM encerra sua programação para voltar daqui a pouco com sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperemos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas se teimosa volta. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São 2 sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Baixe o aplicativo Mirante FM. É grátis. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota-de-200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Estamos vencendo a luta contra a Covid-19. Por isso, elaboramos o Plano de Retomada das Atividades Econômicas Avança Maranhão. Um conjunto de ações das principais entidades empresariais do Estado para apoiar empresas maranhenses na recuperação da nossa economia. Acesse www.avançamaranhão.org.br. Juntos, levantamos essa bandeira. Uma campanha da Associação Comercial do Maranhão. FAEMA, SENAR, Sistema Fecomércio, SEBRAE e Sistema FIEMA. O governo do Maranhão convida você que vai fazer Enem para ficar ligado nessa novidade. Terceirão não tira férias. Uma série de videoaulas gratuitas para você, estudante, manter sua rotina de estudos para o Enem e outros vestibulares. Aulas todo sábado, das 10 às 12 da manhã, na Mirante AM. Você também pode assistir videoaulas exclusivas no YouTube da Secretaria de Estado da Educação, o SEDUC. Participe! Terceirão não tira férias e fique em casa estudando. Oferecimento Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Sim, sim, sim.